Boa tarde. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus esteja com todos. E é uma alegria estarmos novamente aqui, numa casa que nos acolhe tão amorosamente. E por isso agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui hoje. E vamos buscar nesta tarde fazer algumas reflexões, lembrando de uma atitude, de uma situação que nós normalmente, em algum momento da vida, nós fazemos, que é de refletir, de pensar qual a razão da nossa existência. Por que estamos aqui nesse mundo? Em algum momento da vida, o ser humano pensa, faz essa reflexão. E muitos farão essa reflexão por muitas vezes ao longo da vida. Porque é próprio do ser humano, quando ele procura, à medida que ele vai vencendo a vida material, as necessidades imediatas, em que as coisas vão se acomodando, ele procurar o porquê das coisas. Por que nós estamos aqui? Por que passamos pelo que passamos? Porque é um atributo nosso. Afinal, do que sabemos, em todo o universo, os seres que pensam, os seres que são capazes de refletir sobre a sua própria existência, são os seres humanos. Os animais, há muitas dúvidas ainda a respeito deles, se eles têm consciência ou não. Dizem os pesquisadores que algumas espécies teriam consciência de si mesmas, como golfinhos, talvez alguns primatas, como chimpanzés. Mas pensar sobre a sua existência é algo próprio nosso. Isso é o que a ciência materialista diz. Nós que temos a base espiritual do conhecimento, nós sabemos que nós somos seres espirituais. E que esse, a inteligência, o pensar, é um atributo nosso. Então é próprio da nossa natureza fazer essa reflexão. Nós só não a fazemos quando não estamos realmente focados na vida mais intelectual, quando nós vivemos só para o sentido, só para aproveitar. Mas a sabedoria divina nos leva sempre a fazer essa reflexão em algum momento da nossa evolução. Porque mesmo a pessoa tenha todos os seus interesses mais imediatos atendidos, todo o seu prazer, a sua satisfação atendido, em algum momento ele fica cansado dessa situação. E aí ele passa a pensar, qual o sentido da vida? E nós, muitas vezes, instruídos já com muitas informações sobre a vida espiritual, nós perguntamos, mesmo sabendo que nós estamos aqui encarnados para evoluir, nós também fazemos essa reflexão. Por que eu passo por isso? Mesmo admitindo que a nossa vida atual é um reflexo da vida passada, mesmo aceitando que nós somos seres que estamos aqui para aprender, nós também fazemos essa pergunta. Por que eu passo por essa situação e não por outra? Muitos até dizem que gostariam de saber exatamente esse porquê. Mas a sabedoria divina também nos oculta a lembrança do passado, porque ela não é muito conveniente ainda para nós. No futuro será. No futuro nós poderemos ter acesso a uma memória que permanece guardada em nós, que compreende centenas de milhares de anos. Mas por enquanto nós não conseguimos trabalhar com isso. Porque vejam, nós não conseguimos trabalhar com lembranças de uma vida aqui, a fatos, a situações, a experiências que nós vivemos, que nós preferimos esquecer para poder prosseguir. Imaginem se nós formos relembrar tudo o que nós já vivemos em tantas vidas passadas. Então, para esses que pensam que lembrar do passado ajudaria a entender melhor o presente, fica esse alerta. Nem sempre essas lembranças são convenientes no momento, porque nós teremos que desenvolver capacidade maior para lidar com os nossos erros e também lidar até com os nossos acertos, para que não possamos interpretar mal certas experiências do passado em que fomos criaturas que realizamos algo importante. Muitos na vida presente até se envaidecem de terem conquistado algo significativo e isso atrapalha a própria evolução do espírito. Então não é muito conveniente nós lembrarmos de todo esse passado. Embora ele aflore em nós quase que todos os dias, na forma dos sentimentos, das emoções, dos desejos, daquela tendência que nós demonstramos. Nós não conseguimos lembrar de fatos, de pessoas, de episódios, mas a personalidade que nós somos hoje, ela não é muito diferente daquela de uma encarnação atrás. Talvez mudamos algum aspecto de nós mesmos, já fomos um pouco, evoluímos um pouco, mas nós não somos muito diferentes do que nós já fomos. Porque o espírito não evolui de forma súbita, instantânea, rápida. Ele vai progressivamente se transformando. E aqueles nossos defeitos maiores, que são aqueles que nós, que normalmente criam os conflitos que nós temos com as outras pessoas, esses são aqueles que nós trazemos com certeza da outra vida sem muita mudança. Aquelas características imperfeitas que nós temos, são elas ali a nossa grande tarefa a nos transformar. São elas os fatores que desencadearam no passado os nossos conflitos. Mas então nós sempre estamos nesse processo de pensar, de refletir sobre a nossa existência, do porquê estarmos aqui, do porquê evoluirmos, do porquê vivemos, e isso é muito positivo. Nós devemos estar ao longo da nossa existência sempre questionando e perguntando, porque como já vimos, é um atributo da nossa natureza. Nós somos espírito, espírito é pensamento, e pensamento é um ato permanente de tentar compreender, dar significado, e é parte dessa grande busca que é a evolução espiritual, conhecer e entender cada vez mais. E nós, muitas vezes, queremos até, conhecedores que já somos, que somos espíritos em evolução e estamos aqui para aprender, nós, às vezes, até nessas reflexões pensamos, será que há algo que nós podemos fazer para acelerar a nossa evolução? Será que há alguma coisa que eu posso buscar que isso vai me ajudar a evoluir, a progredir mais? Nós sabemos que quando viemos para cá reencarnar, que viemos para cá viver essa vida material, nós somos muito bem preparados. Nós, assim como aqueles viajantes que desbravaram regiões do planeta, foram aqueles viajantes aventureiros que iam descobrir novos lugares, que iam conhecer novas paisagens, eles se preparavam bem, se aparelhavam com roupas, utensílios, com mapas, tudo necessário para que a viagem pudesse ser empreendida. Nós também, quando viemos para cá, mesmo aquelas encarnações que partem de regiões mais infelizes do mundo espiritual, em que o indivíduo não participa da escolha da vida que ele vai ter, porque essa condição existe no mundo espiritual, nós podemos, assessorados por benfeitores espirituais, escolher o tipo de vida que nós vamos ter. E muitos escolheram a vida que têm hoje. E nós pensamos assim, mas como pode ser ter escolhido uma vida com provas, com expiações, com dificuldades? É que do lado de lá nós temos uma compreensão um pouquinho melhor do que a que nós temos aqui. E aí nós pedimos uma experiência que realmente nos ajude a superar certas dores, certas angústias que nós sentimos do lado de lá. É aí que nós pedimos realmente as provas, as expiações. Mas nem todos podem pedir isso. Nem todos podem dizer assim, eu quero esta vida ou aquela. Muitos precisam reencarnar já direcionados. Outras inteligências vão conduzi-los à vida mais adequada para aquele momento da sua evolução. São os benfeitores que vão escolher por ele a experiência melhor. Geralmente, os espíritos mais atrasados são dessa situação, em que alguém escolhe por eles a melhor situação. Quando nós já temos um pouquinho mais de entendimento das leis divinas, aí nós podemos optar. Então, como os viajantes se preparam para uma viagem, nós também, quando viemos para cá, nos preparamos. E nos preparamos e fomos dotados de recursos, de condições para vencer as experiências que nós temos aqui. Essa é uma ideia muito importante para o nosso êxito na vida terrena. Porque aquele pensamento negativista que nos leva a pensar assim, eu não tive nenhuma vantagem na vida, eu fui só desfavorecido, eu não recebi o apoio necessário para me desenvolver. Esse pensamento é um pensamento derrotista. Esse é um pensamento que atrasa a evolução do espírito encarnado. Porque nós não podemos encontrar na vida aquilo que nós não admitimos. Se eu não acredito que eu fui amparado, assistido, que eu recebi as condições necessárias, quando ela se apresentar, eu não vou reconhecê-la. Porque eu não admito para mim mesmo que aquilo existe, então como que eu vou encontrar? Então nós temos que primeiro admitir essa ideia, de que nós fomos sim bem aparelhados, bem preparados, como aqueles viajantes. E embora todo esse preparo, nós vamos correr riscos sim na vida material. Nós vamos ter experiências desafiadoras. É onde aquele viajante contava muito com a sua experiência, com o seu conhecimento, para poder saber que caminho seguir. Nós precisamos contar em muitos momentos da vida, não necessariamente com a nossa experiência, mas com a experiência dos benfeitores que vão nos intuir que escolha nós devemos ter na vida. Qual é o nosso melhor caminho a seguir na nossa experiência. Esse preparo que nós recebemos do lado de lá, muitas vezes foi na forma de instruções, lições valiosas que nós recebemos do mundo espiritual, que nos chamaram a consciência, que nos despertaram o interesse para a vida espiritual. Por isso que muitos apresentam aqui na vida terrena tendências, vocações, procuram algo que é completamente diferente daquele meio que ele nasceu. Pessoas que, por exemplo, nascem num meio cultural muito atrasado, mas trazem naturalmente o desejo de algo diferente para a sua formação cultural, intelectual. E eles buscam. Pode ser o quê? A bagagem que esse espírito traz de vidas passadas, do que ele adquiriu de conhecimento, de cultura em outras sociedades. Mas pode ser também aquela aprendizagem que ele ouviu lá no mundo espiritual dizendo: você vai nascer num meio difícil e limitado, mas procure estudar, procure aprender mais. Não se contente em viver apenas aquela vida limitada que você vive. E por aí vai. Nós somos muitas vezes guiados, nem tanto pelos estímulos da vida presente, mas por essas intuições que nós trazemos, que são a reminiscência de lições que aprendemos do lado de lá. Nós, às vezes, carregamos na forma de uma pequena certeza em nós de que um caminho é o que deve ser seguido, uma escolha é a que deve ser feita. E assim o fazemos. E vemos que aquilo muda, direciona a nossa vida. Essa é a bagagem, então, que nós trazemos para a vida terrena. Então, trazemos as experiências da vida passada, das vidas passadas, trazemos as lições que recebemos no mundo espiritual. E nós também temos em nós algo que é próprio da nossa força de evolução, que nos leva a buscar sempre algo novo, sempre algo diferente. Porque o espírito, ele traz esse impulso de crescimento. A nossa natureza, a nossa essência é de seres que devem evoluir, que devem se transformar. Então nós traremos algo em nós também que nos impulsiona. A nossa própria insatisfação pode ser entendida dessa forma. A busca que o homem tem sempre pelo melhor, desejar algo a mais do que ele tem, muitos criticam, colocam isso como algo negativo, mas não é quando bem administrada pelo espírito encarnado ou desencarnado. Quando o desejo do melhor nos guia a trabalhar, a lutar, a buscar, é uma força interna que nos move a evoluir, que nos faz evoluir. Então, desejar o melhor é algo que nós trazemos também dentro de nós e que nos ajuda nesse processo de evolução. Então nós temos que lembrar isso, de que nós viemos para esse mundo bem preparados para a vida que nós temos. Nós estamos aqui na condição de espíritos que poderemos ser vencedores. Porque imaginem, se a sabedoria divina permitiria que alguém iniciasse uma experiência para não dar certo, para dar errado. Não faz sentido quando nós vemos que tudo no universo trabalha de forma perfeita para o equilíbrio. Embora a ciência descreva inúmeras forças destrutivas contrárias à vida no planeta Terra, tudo conspira aqui nesse planeta para que a vida prolifere, cresça, amplie-se. É impressionante quando nós estudamos pela biologia as condições de vida que o planeta tinha e as condições de vida que ele tem hoje. Como tudo se transformou, e se transformou pela própria presença dos seres vivos no planeta. Então há um determinismo neste mundo para que os seres vivos sejam bem-sucedidos. E quando pensamos na história do homem, na evolução, uma espécie que surgiu tão fraquinha, tão pequena, era apenas um no grupo de seres tão dominantes, tão difíceis, tão capazes de predação, o homem veio vencendo desafios impressionantes. E hoje nós somos uma espécie numerosíssima no planeta. Diferente de todos os outros seres vivos, nós conseguimos ocupar todo o planeta. E muitos consideram isso até negativo, porque tem uma visão puramente materialista da humanidade. Mas nós somos uma espécie bem-sucedida. Então há um determinismo para o homem de ser um ser triunfante. Essa é a nossa natureza. Isso é algo que as religiões já nos ensinam há muito tempo, de uma forma mais perfeita ou menos perfeita, de uma forma mais clara ou menos clara. Eles nos ensinaram isso em muitas tradições religiosas, que nós somos seres que estamos aqui para conquistar algo a mais. A tradição judaico-cristã é o reino dos céus, é a vida espiritual como eles idealizaram. No mundo árabe, o islamismo também incorporou uma parte dessas crenças e também leva a crer dessa forma. E cada povo, em cada cultura, em cada época, foi criar uma ideia de que o ser humano tem um destino maior do que esse que ele está vivendo aqui. Essa intuição geral, então, que a humanidade teve, que a levou a desenvolver inúmeros sistemas religiosos no mundo todo, também é um indicador desse determinismo que nós temos. Nós também trazemos lá no íntimo essa consciência de que nós somos seres para algo a mais do que essa experiência que nós estamos vivendo aqui. Nosso próprio desejo de algo a mais, então, já nos mostra isso. Nós viemos para acertar. E hoje, com as informações que nós temos do mundo espiritual, tantas lições maravilhosas que benfeitores nos transmitiram através de médiuns notáveis, sempre nos diz que nós estamos aqui para alcançar a felicidade. Nós estamos aqui para passar por provas e expiações, sim. Mas não é simplesmente para passar por provas e expiações. É para, através delas, nós alcançarmos a felicidade. E inúmeros benfeitores também nos disseram, por muitas comunicações, que apesar do mundo ser um mundo desafiador, um mundo difícil, um mundo de provas e expiações, nós podemos aqui ser felizes tanto quanto permite a nossa condição material. Então veja, nós temos muitas indicações para nos levar a crer que nós estamos aqui para algo muito maior do que nós já vivemos até hoje. Que nós estamos aqui para alcançar uma felicidade que nós apenas intuímos, que apenas sentimos no íntimo que um dia nós a conheceremos. Mas muitas vezes, nessas provas, nessas expiações, a gente acaba tendo essa percepção, essa intuição meio que obstruída. E a gente não consegue ter tranquilidade, a gente não consegue ter paz e passa a acreditar que a nossa vida é infeliz. E passa a acreditar que a nossa vida é só de sofrimento. E passa a acreditar que a vida é só de expiação, que é só prova, que é só luta, que é só problema. E realmente a nossa vida vai ser isso enquanto nós acreditarmos somente nisso. Porque quando nós acreditamos em algo e admitimos que aquilo é a verdade, nossas forças estão centradas ali. E aquilo passa a tecer a nossa realidade. Passa a construir aquilo que nós somos. Então, nós somos infelizes mesmo, nós seremos tristes mesmo, nós seremos criaturas impedidas mesmo, porque é nisso que nós estamos acreditando naquele momento. Agora, quando a nossa compreensão ela se amplia e nós, apesar de momentos de lutas, de desafios, nós percebemos que existem também os momentos bons, os momentos agradáveis, e nós passamos a perceber que aquelas lutas, na verdade, são experiências necessárias de aprendizado, e nós passamos a encará-las não mais como a punição, como no passado nós pensávamos. Passamos a encará-las como oportunidades de fazer forças poderosas dentro de nós surgirem. Nós passamos a acreditar dessa forma, nós passamos a sermos criaturas fortes, criaturas vencedoras, porque acreditamos nessa força que existe dentro de nós. E essa força ganha força dentro de nós. E nós nos tornamos pessoas fortes porque passamos a perceber o que somos na verdade. Somos espíritos que viemos aqui para triunfar das nossas experiências. Que não quer dizer que nós vamos afastar as lutas, os problemas da vida instantaneamente. Que nós chegaremos num estágio de vida que ela será serena, suave, tranquila. Não. Ela continuará tendo desafios. A diferença é que nós teremos uma segurança tão grande dentro de nós que nós enfrentaremos os problemas com naturalidade, com segurança e com certeza de que eles serão vencidos. E nós até perceberemos que talvez aí esteja a felicidade, nós nos sentirmos capazes de vencer obstáculos e desafios. Mas para isso acontecer, nós precisamos admitir o que somos de fato. Espíritos que viemos para cá para evoluir, para crescer e para vencer. Para chegarmos do outro lado, quando partirmos daqui, como criaturas realizadas, sabendo que soubemos administrar bem os nossos problemas, que apesar das nossas dificuldades, aproveitamos o que de bom a vida teve a nos oferecer. E ela sempre tem algo positivo a nos dar. Mesmo num dia triste, há algo de bom para a gente extrair dali. Nem que seja a lição, nem que seja o aprendizado daquele dia, ainda assim é um bem. Olhando dessa forma, nós vamos percebendo que nós nos sentiremos mais fortes. É diferente de termos e cultivarmos um pensamento pessimista sobre a vida e sobre nós mesmos. Mas ainda assim, nós vamos ficar com o desejo de fazer algo a mais. Será que tem algo a mais para evoluir? Além de ter otimismo, além de acreditar que cada experiência pode nos trazer um bem maior, será que há algo a mais? Nós vamos buscar uma ideia que não podemos hoje confirmar se ela é verdade ou não, mas é uma curiosidade que nos ajuda a refletir e que, ante outras considerações que eu vou fazer logo mais, ela tem um certo sentido, ela pode nos indicar o que podemos fazer, talvez, para dar uma aceleradinha na nossa evolução espiritual enquanto estamos aqui. Para isso, vamos lembrar de um povo antigo que viveu naquela região toda ali da Europa, onde é hoje a França, a Itália, vários países ali, também na Inglaterra eles estiveram presentes, que foram os celtas. Foi um povo que esteve vivendo ali naquela região por muitos séculos, e eles tinham a sua cultura, tinham as suas crenças, tinham seus valores também. Também era um povo que fazia guerra, era um povo imperfeito também em muitos aspectos. E eles, como todo povo, tinham a sua elite intelectual, a sua elite de sábios, que eram os druidas, que eram homens que ocupavam várias posições importantes naquelas sociedades, naqueles grupos, porque os celtas eram inúmeros povos, na verdade, tinham algo em comum. Esses druidas, então, alguns eram sacerdotes, outros eram juízes, outros eram poetas, eles tinham várias funções importantes ali. E era algo que eles admitiam como uma realidade do ser humano, de que quando os deuses, porque eles eram politeístas, quando os deuses criam um ser que vai se tornar o homem aqui no mundo, eles colocam nesse ser algo a mais. Entre todas as qualidades positivas que um ser pode ter, que seria a expressão do que essas divindades criavam, alguma coisa a mais sobressairia. Uma qualidade a mais cada ser humano traz, e que essa qualidade a mais seria como o grande orientador da vida dele. Por isso que alguém que se identificasse naquele tempo, naquela cultura, com uma certa habilidade, uma certa propensão, ele já sabia que ele tinha que direcionar a vida dele naquela habilidade que ele possuía. Então eles acreditavam que cada ser humano trazia, dentre todas as qualidades que ele recebeu na sua criação, uma que se sobressaía. E essa que se sobressaía é que iria ajudá-lo na sua trajetória, na sua permanência aqui no mundo terreno. Como eu disse para vocês, essa é uma ideia que nós não temos como confirmar se essa crença deles tem alguma correlação com as leis divinas ou não. Mas é uma curiosidade que mostra como em cada povo, em cada época, o homem ele vai tentando entender as diferenças que existem entre os seres humanos, o porquê de um ser mais habilidoso numa área e outro em outra. Mas algo que é interessante desse pensamento, então, dos celtas, que era ensinado pelos druidas, é essa ideia de que aquela qualidade a mais que se destaca deveria guiar a vida do homem. De uma certa forma, é o que nós fazemos até hoje. Quando nós identificamos uma habilidade a mais, uma propensão para determinada área, é aquela que nós nos endereçamos. Geralmente na escola nós vamos percebendo se nós somos mais afins das áreas de humanas ou de exatas, e aí nós vamos escolher a nossa profissão direcionado para aquela área. Muitos fizeram essa escolha um dia, outros nem tanto, porque nem sempre as pessoas puderam escolher, vamos dizer assim, as suas profissões. Mas de uma certa forma nós nos guiamos por esse pensamento ainda. Nós, quando identificamos algo que nós somos bons, é aquilo que nós seguimos, é aquilo que nós passamos a fazer. Nós podemos dizer que essa habilidade a mais que nós trazemos pode ser fruto das inúmeras experiências que nós já tivemos e que desenvolvemos mais aquela habilidade. Por exemplo, um raciocínio lógico matemático. Se eu sou muito favorável, com muita facilidade na área de exatas, é porque eu já desenvolvi essa forma de pensar, de analisar o mundo em outras vidas. E por isso que ela aflora mais em mim hoje. Ou se eu tenho mais vocação na área da literatura, então é porque eu desenvolvi mais essa habilidade em outras vidas, porque estive mais ligado às letras em outras épocas, em outras vidas. E aí nós fazemos as escolhas. Geralmente, quando nós seguimos essa vocação, e os Espíritos falaram isso, Allan Kardec, que nós, quando vamos procurar uma profissão, vamos traçar o nosso destino, nós devemos pensar nas vocações que nós temos, a nossa propensão que nós temos para alguma área de atuação humana, porque ali nós teremos maiores chances de êxito. Então, é algo que nós percebemos que tem um fundamento, sim. Nós seguirmos essa voz interior que nos diz dessa qualidade a mais que nós temos e nos dedicarmos mais a ela. Nós, quando fazemos essa escolha, nós poderemos, então, evoluir mais. Nós poderemos, por exemplo, crescer mais se nós identificando uma qualidade positiva nossa. Nós poderemos crescer mais espiritualmente? Veja, aqui nós vamos lembrar algumas situações que os Espíritos nos ensinaram em muitos momentos. Eles quase que invariavelmente nos dizem para seguirmos o bem. Nós temos que praticar a caridade, nós temos que perdoar, nós precisamos treinar o amor ao próximo, a tolerância. Por que isso? Quanto mais nós exercitamos algo bom, mais nós vamos consolidando aquilo na nossa vida, mais vai se tornando parte de nós mesmos. Parece que há um atrativo no bem. Quanto mais eu exerço ele, quanto mais eu vivencio, mais eu quero. E nós percebemos isso, e que também é da nossa natureza desejar o bem, quando nós vemos, por exemplo, o relato das vidas daqueles homens e mulheres, santos e sábios, que sempre existiram na história da humanidade em todas as culturas. Aqueles que se destacaram pelas suas virtudes, pela sua sabedoria, sempre atraíram a atenção das pessoas. E no íntimo nós desejamos ser como aquelas pessoas. O bem que eles já são capazes de realizar parece que nos atrai. Para nós espíritas, pelo menos para mim, isso funciona muito. Quando eu leio lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo a descrição do verdadeiro homem de bem, eu me sinto atraído por aquilo. Eu desejo ser como aquele homem de bem. Se eu conseguisse nesta vida ser em profundidade pelo menos uma daquelas características que Kardec relacionou ali, eu já me daria por satisfeito nessa vida. Se nós conseguíssemos ser como o homem de bem, pelo menos uma daquelas qualidades que são ali demonstradas, nós poderíamos considerarmos triunfantes. Mas aquilo nos atrai, aquela descrição nos inspira, assim como a vida de homens notáveis. Para nós espíritas, Chico Xavier é uma vida que nos impressiona, e nós pensamos como seria bom se pudéssemos ser um pouco como ele. E poderíamos buscar inúmeros exemplos nessa tarde de pessoas que fizeram da sua vida grandes exemplos e nos atraem. Isso porque eles têm a missão de realmente servir de exemplos e porque nós somos atraídos por aquilo que é bom. Então aqui nós começamos a juntar essas ideias e começar a perceber que sempre que nós concentramos a nossa força naquilo que é de bom da vida, o bem acaba se ampliando na nossa existência. Então, se eu identificar hoje na minha vida que eu sou mais propenso a determinada ação do bem, que eu tenho mais capacidade de desenvolver nessa habilidade, e eu me dedicar mais a essa habilidade, parece que por esse princípio de atração ao bem, eu serei conduzido a realizações maiores. Por isso que não é desprovido, então, de fundamento nós buscarmos desenvolver aquelas qualidades boas que nós já trazemos. E aqui muitos cometem erros, que é sempre enfatizar o seu lado negativo. Nós espíritas, por muito tempo, cultivamos essa ideia, e muitos ainda reproduzem essa ideia, de estar com aquele discurso permanente, dizendo: eu sou muito imperfeito, eu sou um espírito muito atrasado, eu tenho muitas provas a passar, porque eu tenho que corrigir muitos vícios do passado. E nós esquecemos que, na verdade, nós também temos qualidades positivas. Nós também somos espíritos que já avançamos na evolução. Então, nós precisaríamos mudar o foco. Não para nos envaidecer, para aumentar qualidades que nós não temos ainda, porque as pessoas sabem bem quem nós somos. Mas para que nós mesmos valorizássemos essas qualidades boas e que permitíssemos que elas nos guiassem. Porque, como nós vemos, é da nossa natureza ser atraídos para o bem. E cultivar o bem é algo que aumenta a nossa própria possibilidade de evolução. Daí os Espíritos nos recomendarem tanto que pratiquemos a caridade. Porque de tanto praticá-la, nós tornaremos ela parte de nós. Nós seremos verdadeiramente caridosos. Por que que eles nos recomendam estudar tanto? Porque de tanto estudar, nós desenvolveremos a nossa inteligência. Por que que eles nos recomendam a oração? Porque de tanto orar, nós nos ligaremos mais ainda com o Pai. O bem, quando exercido, ele tende a se multiplicar. Por isso que nós precisamos descobrir essas qualidades boas, assim como acreditavam os druidas, e nos deixar guiar por elas. Deixar que o nosso lado bom na vida se manifeste e dar mais oportunidade a ele. E todos nós, os espíritos, que trazemos conquistas já. Se nós fôssemos espíritos tão difíceis, nós estaríamos vivendo numa sociedade provavelmente ainda muito primitiva, dedicada ao canibalismo ritual, como existia aqui nas nossas terras há 500 anos atrás. Nós já não somos mais esse tipo de ser. Nós evoluímos muito de lá para cá. Então, o que nós precisamos hoje é favorecer as nossas qualidades positivas. Primeiro reconhecendo que elas existem e depois descobrindo. E nós vamos perceber que se nós dermos mais atenção a elas, nós estaremos guiando a nossa vida de uma forma mais positiva. E o nosso progresso vai ser mais efetivo. Nós estaremos crescendo espiritualmente de uma forma muito mais intensa. Estaremos, de fato, aproveitando a vida terrena. Alguém poderia estar pensando assim agora, mas eu tenho qualidade boa, eu tenho qualidade positiva? Temos. Todos temos. Porque nós somos uma obra-prima de Deus. Cada ser humano é um ser único na criação divina. Deus, dentro da concepção espírita, ele é a inteligência suprema. Ele não criaria nenhum ser humano desprovido do potencial para o bem. E ele não criaria nenhum ser que permaneceria estagnado, parado, sem possibilidade de renovação, de transformação. Então, por esse raciocínio, nós podemos admitir que nós temos qualidades boas. O que nos cabe é descobrir. E nós podemos descobrir as qualidades boas pelo reflexo das nossas ações na vida. O que nós fazemos que gera o bem para nós e para os outros? O que nós temos como qualidades nossas que agrega as pessoas, que traz união, que traz harmonia no meio onde nós vivemos? O que nós trazemos que, por exemplo, ajuda a mantermos a nossa família feliz? Às vezes nós menosprezamos o fato de sermos o responsável por um lar, o pai ou a mãe. Nós menosprezamos aquele cuidado que nós temos de manter tudo dentro de uma ordem, de um equilíbrio dentro do lar. E achamos que aquilo é uma tarefa menor, sem importância. A mãe ou o pai, ao preparar um alimento, ao preparar ou organizar a casa, está ali apresentando qualidades positivas. Porque uma pessoa, para administrar um lar, ela tem que ter alguns atributos. Ela tem que ter liderança, ela tem que ter boa vontade, tem que ter paciência, tem que ter capacidade de ensinar, de instruir os mais novos. Isso são qualidades. Que se o nosso lar tem uma certa harmonia, tem um certo equilíbrio e está ali sendo bem conduzido, são essas qualidades positivas nossas, de pais e mães, que estão ali se manifestando. O que nós precisamos fazer? Fazer com que elas se ampliem, que elas se tornem mais frequentes. Do nosso ambiente de trabalho, nós somos um profissional bem sucedido, com boas referências naquele ambiente que nós estamos, é porque temos boas qualidades. Somos muitas vezes ali criaturas cooperativas, participativas daquela equipe, que nós conseguimos manter ali a responsabilidade que nos cabe. Nós temos uma qualidade muito nobre, que é a de honrar os compromissos que nós temos assumido e a qualquer custo dar conta deles. Essa é uma qualidade boa que nós temos. Nós precisamos fazer com que essas qualidades se manifestem mais em nossa vida, que elas se ampliem, nos dedicando mais àquilo que nós temos feito de maneira bem feita na vida. dedicando mais amor, mais atenção, porque é isso que vai fazer a nossa vida evoluir. É isso que vai fazer a nossa vida crescer, fazendo com mais carinho, com mais atenção, aquilo que nós já temos feito bem. E nós vamos perceber que nós não vamos ter tempo, não vamos ter disposição para dar vazão às nossas imperfeições, porque toda a nossa energia mental está canalizada para aquilo de bom que nós já fazemos. E nós vamos perceber que pelo trabalho, nós não temos tempo a lamentações, não temos tempo para as conversações infelizes, que nós não temos tempo para dedicar às nossas imperfeições. Então, quanto mais nós nos dedicarmos ao que nós trazemos de bom, mais a nossa vida ganha, mais nós crescemos espiritualmente. E nós vemos que aquele pensamento que os druidas tinham não era todo desprovido de razão. Se nós já trazemos uma qualidade a mais, um valor a mais conquistado, é ela que nós temos que incentivar, porque esse bem vai nos guiar à conquista de outros, e nós estaremos então aproveitando melhor a vida, estaremos tendo aqui uma oportunidade mais bendita. E nós vamos relembrar uma parábola de Jesus em que ele falou de tudo isso que eu falei até agora. Foi quando ele ensinou a parábola dos talentos. Tem a parábola das minas também, mas nós vamos falar hoje só dos talentos. Ele contou uma história para nos trazer essas mesmas ideias, de que nós temos que aproveitar tudo que nós recebemos de bom na vida e multiplicar, fazer com que o bem que nós já somos capazes, que já recebemos, fazer com que ele se multiplique. Ele contou essa parábola, então, para falar... Assim, ele contou essa parábola assim: que um senhor, dono de terras, ia viajar e deixou uma quantia com 3 servos. Para um ele deu 1 moeda, que na época era chamada de talento, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 5 talentos. E ele foi fazer a longa viagem que ele tinha para fazer. O que recebeu 1 moeda ficou com muito medo. O que ele fez? Escondeu na terra, pensando que quando o senhor voltasse, ele devolveria a moeda e ele não teria nenhum risco de ser punido por perder aquela moeda. O que recebeu 2 moedas, ele multiplicou, ele ampliou aquilo que ele tinha. E o que recebeu 5 também fez isso. E aí, quando o senhor voltou, ele foi tomar conta do que tinham feito com o dinheiro dele. O que multiplicou por 5, ou que duplicou as 5 moedas, apresentou outras 5. E o senhor ficou satisfeito com aquela multiplicação e disse que ele seria recompensado. O que multiplicou as 2 moedas também, ele também seria recompensado. E o que tinha ficado com apenas 1 moeda, que por medo, por receio, escondeu, ele ia ser punido. É mais ou menos o que acontece com a gente na vida terrena aqui. Nós viemos para cá dotados de recursos para obter o melhor da nossa vida. E não é só o bem material que nós recebemos, não são apenas os favores da vida que nós recebemos, são as qualidades que nós trazemos, que nos cabe multiplicar aqui, aumentá-las, que nos cabe ampliá-las. Nós poderemos ser como o servo da parábola. Veja que Jesus, na sua didática maravilhosa, ele pega 2 situações, o que recebe 5 moedas e o que recebe 2, para mostrar que há diferença entre os seres humanos, mas que o mais importante é aquele que se esforça para multiplicar aquilo que já tem de bom. É aquele que se esforça por aumentar o que ele já possui. Aquele que age com medo, com medo da vida, com medo das outras pessoas, que se fecha nos seus interesses, que está sempre na defensiva, que está sempre ali disputando com as outras pessoas, e está sempre acuado, esse é o que não tem possibilidade de progresso. Esse é o que fica estacionário. É mais ou menos como nós, que muitas vezes nos retraímos na vida. Queremos cancelar as experiências com as outras pessoas, não ter muito contato, não arriscar, não se dispor a aumentar o nosso patrimônio espiritual. Nós ficamos como aquele servo que ia passar por um período de perdas. Nós teremos no futuro a lamentar uma vida em que não ampliamos as coisas boas que nós já carregamos dentro de nós. mas nós temos a grande oportunidade de ser como os outros dois, aqueles que multiplicaram. E essa oportunidade nós ainda temos agora. Nós aqui como encarnados, cada um de nós tem toda uma vida, não importa se ela vai durar até amanhã, ou por mais 20, 30 anos, ou um ano, todos nós ainda temos todo esse período para multiplicar o bem que nós já recebemos, para aumentar tudo aquilo que nós já trazemos de conquista. E como faremos isso? Fazendo com mais amor, com mais boa vontade, com mais dedicação, aquilo de bom que nós já estamos fazendo. Não precisamos fazer muito mais. Não precisamos abrir mais um orfanato, não precisamos fundar mais uma escola. Basta a gente pegar o que de bom nós já temos e multiplicar na vida. Nós podemos ajudar essas instituições, podemos auxiliar as pessoas no dia a dia, na nossa vivência, e nós estaremos multiplicando esses talentos da vida. Todos nós somos capazes de alguma coisa boa em algum momento. É só a gente dar vazão a isso. É só a gente permitir que o bem ocupe as nossas horas e a nossa mente. E nós veremos a nossa vida prosperando espiritualmente. Nós veremos a nossa vida crescendo espiritualmente. Mas se nós ficarmos na retração, no medo do contato com o outro, na defensiva, sempre nos protegendo, sempre ocultando algo, temos capacidade para alguma coisa, mas não fazemos porque ficamos pensando que vamos ser alvos da crítica, que não vamos ser bem aceitos, que as pessoas vão nos rejeitar, nós estaremos sendo como esse servo que se retraiu, que escondeu o seu tesouro, que não multiplicou. Então, que com essas ideias nós possamos aproveitar bem a nossa existência ainda que nos resta, lembrando que nós somos capazes de multiplicar tudo. E poderemos um dia ouvir como aqueles servos ouviram: entre na felicidade do seu Senhor, venha ser feliz. Porque o que a vida nos diz hoje é isso: nós temos o potencial para sermos felizes no futuro, mas desde já sabendo que esse futuro nos aguarda. Então, que Jesus nos abençoe a todos, que essas ideias possam nos ajudar a refletir de que nós podemos muito ainda em nossas vidas. Muito obrigado, gente.